também, que nesse som não para ninguém. E quem se atreve a bailar, solta no chão seu ritmo sensual, tal qual a menina da esquina, que se derreteu, feita parafina. Ao som alucinante, tão transparente como gelatina. É apenas uma questão, um passeio pro Plutão, sem sair do lugar. E você tem a opção, no controle o botão, a regra é sintonizar. Musicão fora do ar, indo esse mesmo ar, é onde rola esse som. Sinto a boa vibração, o bom malandro vai cantar, tá, tá. E a menina vai dançar, tá, tá. Violão vai me guiar, tá, e cá. É o satélite natural, tal e qual. Vem, vem, você também, que nesse som não para ninguém. Quem se atreve a bailar, solta no chão seu ritmo sensual, tal qual a menina lá da esquina, que se derreteu, feita parafina. Ao som alucinante, tão transparente como gelatina. Também, que nesse som não para ninguém. E quem se atreve a bailar, solta no chão seu ritmo sensual, tal qual a menina da esquina, que se derreteu, feita parafina. Ao som alucinante, tão transparente como gelatina. O meu cabelo tá crescendo, a minha barba já nasceu. Já nasci. Já nasci. Positividade de Colômbia.